Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos escutam, o disco do dia de hoje traz o Quarteto Primo, com seu álbum dedicado e intitulado Dorival. Dorival Caymmi, é claro. Começamos com Promessa de Pescador, um clássico do baiano Caymmi. Senhora que é das águas, tome conta de meu filho que eu também já fui do mar. Hoje tô velho acabado, nem no remo sei pegar. Tome conta de meu filho que eu também já fui do O Quarteto Primo é composto por Elisa Lacerda, Malu von Kruger, Matheus von Kruger e Rogério von Kruger. No disco, produção e arranjos são de Muri Costa, que também toca o violão. Há participações valiosas de instrumentistas como Zeca Assunção, Cristóvão Bastos, Marcelo Costa e muitos outros. Vamos conferir em Das Rosas, de Dorival Caymmi. Nada como ser rosa na vida, rosa mesmo ou mesmo rosa mulher. Todos querem muito bem a rosa, quero eu, todo mundo também quer. Um amigo meu disse que em samba canta-se melhor flor e mulher. E eu que tenho rosas como tema, canto no compasso que quiser. Oh, oh, oh, rosas, rosas, rosas, oh, rosas formosas são rosas de mim. Oh, oh, oh, rosas a me confundir. Oh, oh, oh, rosas a te confundir. Ver Juliana, de Caymmi, com o Quarteto Primo. Quando a maré vazar, vou ver Juliana, vou ver Juliana, quando a maré vazar, só é peixe na vazante da maré. É melhor esperar sentado do que esperar em pé. Pra ver, pra ver, pra ver Juliana. O Quarteto Primo também gravou O Milagre, de Caymmi. Maurino, Dada e Zé Caô embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Maurino, Dada e Zé Caô embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. O disco do dia de hoje apresenta Quarteto Primo com seu álbum Dorival, um disco independente. Mais informações sobre o Quarteto Primo e seu álbum, procure na rede, você vai encontrar. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.